Prima, por todo o carinho que existe entre nós, pensei em fazer algo que possa tirar a rotina desse dia. E com certeza, nós iremos conseguir, não é mesmo? Se até esse momento as coisas pareciam iguais, eu lhe digo que não. Que dentro desse dia há algo que comemoro com muita alegria. A sua presença marcante, cheia de bem, de simpatia e cada vez mais agradável. Desejo-lhe tudo de melhor. A partir desse momento, desse dia diferente, e ele existe por você. Entrego-lhe o melhor de mim pelo bem que faz, acrescentando que a vida toma um sentido melhor por tudo que uma grande criatura como você representa. Seja muito feliz. Tenho um orgulho imenso de ser seu primo. Siga em frente. Tome a beleza da vida nas mãos e... Feliz aniversário, prima!